é praia. Nossa praia é nossa estação de águas. É um lance de luar, olhar segredo. É o desejo de sorrir, seguir sem medo de viver, sonhar. Pois é verão, é livre, voo livre, é o azul do céu sem mágoas. É um lance ver o sol nascer mais cedo. É um beijo, é uma flor, amor, brinquedo de verão. E a gente fica mais ardente, e o teu corpo quente bem mais envolvente. Vem me bronzear, que eu tô carente, tô tão dependente de te amar. Vem amar.